Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a orla desfazeste, enchia o templo. Com calor do fim.